com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Olha só, manda seu áudio que a gente atende, viu? Mas quem tá falando, hein? Bom dia, Brasil, bom dia, Lucas, bom dia, Silvio. Bom dia. Beleza, como é que passaram de ontem? Toca pra nós hoje aí, então, já que eu não cheguei no horário certo por 2 dias aí. A música Aconteceu Comigo com Delay Dorivan. Mas não aconteceu comigo, não, já falei, né? Foi com o Silvio. Aconteceu, sim. Vamos parar com isso. Se explica aí, viu, que a Paulette deve estar... Olha, ela deve estar daquele jeito, viu? A hora que ela te pegar, ela vai te moer no pau, viu, Silvio? Você que não se apruma, não, viu? Fica enganando as mulheres tudo aí, viu? Daí a pouco vai fazer fila de mulher aí com um pau de macarrão aí na frente do rádio aí pra te bater, viu? Ah, que Paulette, agora meu negócio é Luciana. Luciana, meu amor, vem pra cá, acorda, meu amor. Daqui a pouquinho eu vou subir pra você a linda poesia que o rei da poesia, o Palácio, fez pra você. Ô Silvio, é Castelo, Silvio. Não, é Palácio. Pediu! Educativa Univaz. Tocou! Esta noite lá em casa, madrugada, o pau quebrou. Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou. Levantei pra atender, a mulher me acompanhou. Era uma ex-namorada com a voz apaixonada. Desse jeito perguntou: tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu. Quer sair comigo agora? Fiquei branco e suei frio. Quando disfarcei, ela sorriu. Fala comigo, que ela vai cantar aí perto, né? Tá disfarçando, não tá podendo falar. Não? Me liga amanhã. Liga. Beijo. Minha mulher percebeu. Foi aí que o pau comeu. Essa madrugada o pau quebrou. Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou. Levantei pra atender, a mulher me acompanhou. Era uma ex-namorada com uma voz apaixonada. Desse jeito perguntou: ela sorriu. Fala comigo, aquela vaga tá aí perto, né? Tá disfarçando, não tá podendo falar. Me liga amanhã. Liga. Quem que é essa sirigaita? Sei lá. Tá de casa com ela? Jura? Quer que uma cobra te pica se estiver mentindo? Uma cobra cascavel? Ô, Su, será que não dá pra se arrumar uma cobra mais mansa, não? Cascavel, Deus me livre desse trem, Su. Fala comigo. A Paulette tá aí do lado, né? Você não tá podendo falar, né? Fala comigo. É só isso que o Silvio fala. Fala comigo, a Paulette tá aí do lado. Olha só, tá do seu lado. Se explica, você fica aí mudando de assunto e arrumando nome, não. Que é tudo conversa, você fica enrolando elas aí. Eu tô te avisando. Depois vai juntar um bando de mulher aí na porta aí e vai te moer no pau. Olha só, o Vandame, como diz a música, Não mude de sintonia. Univaz, bom dia, com Lucas Silveira e Silvio Santos Cover. Volta já. Volta já. É muito boa. Não, mentira. Certeza absoluta. Você está ouvindo a melhor rádio. Boa de verdade. Educativa Univaz. É o máximo. Seja bem-vindo à unidade Borda da Mata do Complexo Hospitalar Samuel Libânio. Mais saúde, mais cuidado, mais qualidade de vida para nossa gente. Agora com padrão FUVIS de excelência e qualidade, seguindo todas as diretrizes para oferecer um atendimento ainda melhor para você e sua família. Complexo Hospitalar Samuel Libânio, há 104 anos, cuidando de você. A vocação te chama, a jornada te transforma. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina 2026 da Univaz, uma das instituições mais tradicionais do sul de Minas, com nota máxima no MEC e um curso que une excelência, prática e humanização desde o primeiro dia. Sonha em ser médico ou médica? Então agarre essa oportunidade de construir uma trajetória sólida, transformadora e com propósito. Inscreva-se para a prova tradicional até 15 de setembro ou para a entrada via Enem até 7 de novembro. Acesse agora univaz.edu.br/vestmed. Univaz.edu.br/vestmed. Univaz, a vocação te chama, a jornada te transforma. Univaz. Cursos de mestrado e doutorado, a Univaz tem. Nas áreas de educação e saúde. Mais informações, ligue 35-3449-9254 ou acesse nosso site univaz.edu.br. Mestrado e doutorado, a Univaz tem. Chegou a sua chance de transformar o futuro com a Univaz. Dê o primeiro passo rumo a uma carreira de sucesso numa universidade que acredita no seu potencial. Na Univaz, você encontra qualidade de ensino, professores preparados e um ambiente que estimula seu crescimento pessoal e profissional. Vestibular de Inverno Univaz. Vagas para administração, ciências contábeis, educação física e sistemas de informação. Prova online ou entrada com a nota do Enem. Inscreva-se até 1º de agosto pelo site univaz.edu.br/vestibular. univaz.edu.br/vestibular. Dúvidas? Chama no WhatsApp 359-8846-5819. Univaz. Seu futuro começa agora. Dê ao seu filho um ensino mais forte. O Colégio Ângelo Pouso Alegre está com matrículas abertas do berçário ao pré-vestibular. Primeira mensalidade grátis. E o melhor, você só começa a pagar em setembro. Agende já sua visita e garanta uma educação de excelência. Ligue 35-3449-9240. WhatsApp 359-8856-0224. Essa oferta é válida até o dia 20 de agosto. Colégio Ângelo Pouso Alegre. Aqui seu filho vai mais longe. Atenção, torcida do Pouso Alegre Futebol Clube. No sábado, 26 de julho, às 4 da tarde, tem jogo no Manduzão. Vale classificação para a próxima fase. O Pouso Alegre Futebol Clube entra em campo contra a Água Santa. Marque na sua agenda. Dia 26 de julho, sábado, às 4 da tarde, no estádio do Manduzão. Traga a família, chame os amigos, vista o manto rubro-negro e venha torcer com a gente. Educativa Univar. A rádio que apoia o esporte e compartilha com você a paixão pelo futebol. Juntos pelo Pouso Alegre Futebol Clube. Você conhece Prader-Willi? Ela é rara e podemos chamá-la de síndrome da fome. Se descoberta cedo, pode mudar o futuro de uma criança. Fique atento. Bebês molinhos demais, com dificuldade para mamar e para sentar. Crianças com corpo molinho que demoram a andar e falar e sempre com muita fome. Na adolescência e vida adulta, além da fome sem fim, dificuldades na escola, comportamento e nos hormônios. Conhece alguém assim? Então, acesse spwbrasil.org.br. Acolher é um gesto de amor. A Casa de Apoio à Saúde Zoé de Castro Marques, idealizada pelo deputado federal Rafael Simões, com o apoio do deputado estadual Dr. Paulo, empresários e voluntários, está de portas abertas. Ela oferece gratuitamente alimentação, descanso, acesso à internet e muito carinho aos pacientes da região que buscam atendimento no Complexo Hospitalar Samuel Libânio e em outras unidades de saúde de Pouso Alegre. Venha conhecer Rua José Valias Galvão, 88, bairro Nova Pouso Alegre. Casa de Apoio à Saúde, Zoé de Castro Marques. De mãos dadas para acolher a todos. Gente Gato em operação curto-circuito. A Gente Gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie. Porque gato de verdade é legal, gato de energia não. Saiba mais em cemig.com.br/furto de energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Alô, alô! Alô, alô! Da Educativa Univaz. Mas olha só, mamãe deixa o áudio que a gente atende, viu? Mas quem tá falando, hein? Bom dia, Lucas. Bom programa. Fica com Deus. Ô Balbina, bom dia, nossa amiga Balbina no Mercado Municipal, acompanhando a Educativa Univaz cedinho, né Balbina? Bom dia. Olha só, ela só esqueceu de falar de mim, não é verdade, Maria Balbina? Bom dia, Luca, bom dia, Silvio Santos. Olha só, meu amor, vocês têm um dia abençoado por Deus, Nossa Senhora, São José. Ô Luca, tá com a música pra mim, Maria Passa na Frente. Quero oferecer para o Maricó Durutuço, Toninho, Dona Isabel, Carlita, Vanessa, o Alvo Gonçalves, Luiz Paulo, João Elia, a Rita de Senadora, Dona Renilda, Angélica, a Rose, a Giovana, a Ivone, minha irmã, para todos com Goiás que estiver ouvindo, Luca. Tchau, fico com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Deus. Educativa Univaz. Tocou!

sei lá, bom dia, bom dia, olha, bom dia. Olha só, Chibinha, pra baixar você, Chibinha, vai muito chão. Eu ainda tô com 3, tudo reborde. Agora você já tem 8, 9, 10, 12, 14, ainda tá melhor os 18 já, não é isso? Um abraço, Chibinha, ele gostaria de ouvir, o Silvio, Antônio e Amado, ou Amado e Antônio, a música O Pintinho. Olha só, eu ia falar um negócio, mas toca a música. Educativa Univaz. Tocou! Tio que mora na minha casa e ganhou do meu bichinho um pintinho pra criar. De madrugada, antes de tomar café, pintinho já tá de pé, piando pra lá e pra cá. E o meu tio não sei o que ele faz, levanta tarde demais, quando é tempo de frio. Nessa jartura não posso mais trabalhar, pois tenho que vigiar o pintinho do meu tio. Xô, xô, pintinho, xô, xô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Xô, xô, xô, pintinho, xô, xô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Se pintinho me mata, mãe. E o meu tio anda muito preocupado, porque o pintinho danado tá crescendo pra chuchu. Um dia desse, o pintinho de surpresa subiu em cima da mesa e quebrou meu abajur. Esse pintinho quer ser muito inteligente, joga em cima da gente pra poder chagajaiar. Ultimamente descansar eu não consigo, pintinho dorme comigo pra poder me beliscar. Xô, xô, xô, pintinho, xô, xô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Xô, xô, xô, pintinho, xô, xô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Ai, meu Deus, pintinho me mata, mãe. É tanto. Quando meu tio chega em casa cansado, meu pintinho está deitado debaixo do pé de amora. Acho engraçado quando a tarde está chovendo, meu tio chega correndo e deixa o pintinho pra fora. Tô esperando quando meu tio sair, qualquer dia vou fingir que o pintinho sumiu. E vou perder a paciência guardada, vou dar uma cachetada no pintinho do meu tio. Xô, xô, xô, pintinho, xô, xô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Xô, xô, xô, pintinho, xô, xô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Xô, xô, xô, pintinho, xô, xô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Xô, xô, xô, pintinho, xô, xô. Alô, alô, alô, alô, da Educativa Univaz. Mas olha só, manda seu áudio que a gente atende, viu? Mas quem tá falando, hein? Bom dia, Lucas Silveira. Bom dia. Bom dia, Silvio Santos, preguiçoso. Olha, tudo bem com vocês? Você, Giovanna. Lucas, hoje eu gostaria de ouvir uma música com o Sandro Lúcio, Paloma. Olha, se você está com o Calombo, da onde? Fazendo favor. É Paloma. Eu ofereço para a Vana Rocha, para a Rita, para a Dona Renilda, o Espola, o Castelo, a Dona Arilda com o seu Joaquim, a Carlita, a Roseli de Paraisópolis, Angélica, nossa querida Angélica, e para todos que estão ouvindo, tá bom? Muito obrigado, tenha um abençoado dia. Olha, a senhora mandou um tanto de pastel aqui, a Giovanna tá baixando o pastel, ué. Ué, quantos pastéis, ô, meu Deus. Ô, Silvio, eu não sou preguiçosa, Silvio, eu tô trabalhando. Olha só. É, o Silvio aqui não tem preguiça da Giovanna, não. Olha quantos pastéis, Silvio. Olha só. E essa mulher ali pra mandar um pastelzinho pra cá. Ô, Giovanna. Tá difícil, Giovanna. Será que eu vou ter que ir na cidade de Consolação buscar esse pastel? Ô, Silvio, é Conceição dos Ouros, Silvio. Olha só, tô achando que vou ter que ir, viu, Giovana? Pediu! Educativa Univaz. Tocou! Sem amor, é triste viver na solidão. Ai, que saudade, dói coração. Ai, que saudade, dói coração. O sol, pra não ver tanta tristeza, se esconde atrás daquela serra. Calou até a voz da natureza. Que martírio minha vida, depois que ela se foi. Calou até a voz da natureza. Que martírio minha vida, depois que ela se foi. Paloma, por que voou tão longe? Paloma, por que voou tão longe? Não posso viver só de lembranças. Preciso de você pra ser feliz. Esperança, e ela vai bater as asas e pousar de novo aqui. Sofro, mas não perco a esperança, e ela vai bater as asas e pousar de novo aqui. Paloma, por que voou tão longe? Paloma, por que voou tão longe? Eu sofro, mas não tenho a esperança. Um dia você vai voltar e pousar de novo aqui. Gonna rehab, I said no, no, no. Yes, I've been blind from where I come back. You no, no. Esse Silvio não tem jeito. Manda um abraço pra minha amiga Marli, no bairro Faisqueira. Marli tá ouvindo a Educativa Univaz, né, Marli? Bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência aí no bairro Faisqueira. A nossa amiga Marli, Silvio. Olha só, Marli. Que bom que você começa a estação, hein, Marli? Acorda cedo e vai ouvir a estação. É a melhor coisa, Marli. A melhor coisa que você faz, viu, Marli? Vem pra cá, Marli, vem pra cá. Ô Silvio, ela quer ouvir no Rancho Fundo, Chitãozinho e Chororó. Olha só, Marli, você vai ouvir, viu, Marli? Mas antes eu vou atender uma ligação. A Lua é testemunha. Como é que você adivinhou, Silvio? Olha só, sempre a Lua é testemunha. Bom dia, Silvio, bom dia. Olha só, ô testemunha, bom dia. Você viu, virou mágico agora. Ele virou mágico. Como é que você adivinhou, Silvio? Olha só, eu sinto o cheiro do Moacir de longe. Tá louco? Tá doido, Silvio? Não, mas é verdade, é verdade. Ô, Moacir, como é que você adivinhou que eu ia falar de você? Ah, você apareceu o número aí, né? Ah, mas eu não sei, é o número, como é que vai fazer? Olha só que coisa, hein, Moacir? Você não dá fraco não, hein, Moacir? Moacir, vem cá, fala uma coisa pra mim. O que você achou do Luiz Carlos? Luiz Carlos? É, o Luiz Carlos. É o Luiz Pola, o Zé Luiz. Ele descobriu o nome do Luiz Paulo agora e já chama de Luiz Carlos. Eu tava lá na cozinha. Ó, mas você não tava com o rádio desligado, hein, seu preguiçoso? Acordou agora? Não, eu tava lá na cozinha, lá arrumando as coisas. Ah, tava nada, você é preguiçoso. O que você quer agora, vai? A lua é testemunha. Não, a lua é testemunha hoje não, disse para o finalizante. Até que enfim. Hoje eu pedi o louvor de João Elia. Ah, o palhaço Crequinha? Isso. Olha só, ele canta. Canta. Olha que coisa, hein, palhaço Crequinha, preguiçoso, cantador. Olha só, Ô, Lucas, como é que você adivinhou? Olha só, eu sou básico, esqueceu? Você não acompanhava meus programas que eu fazia básica? Aprendi com a Renilda. Aí, ó, Silvio, você falou dela? Não, mas é verdade, eu aprendi com ela. Ah, que espera o quê? Ah. Ô, Luca, bom dia, Luca. É, tá brava aí, Silvio. Ah, é magia com a Renilda, feitiçaria. Lá pro Joãozinho, pro Furlazói, pro Marcelo, lá pra dona Renilda, pro Silvio, pro Luca, pro Divaldo da Moreninha e pra todos os ouvintes. Olha só, você quer ouvir então a cantora Ludmilla, hein, Sam? Não, Fala que não, né, Silvio, tá louco? Olha só, você queria ouvir a Ludmilla? Não, é o Joinha. Aí vai pro Joinha também. Olha só, para as carequinhas. Aí vai lá pro Tirivão, pra família de lá. Bom Tirivão. Mas você não quis ouvir a Moreninha com o Edivaldo hoje, não, mano? Não, a Moreninha com o Edivaldo é deixa amanhã. Olha só, você conhece os dois? Não conheço, não, filho. Você não é aí da Bocaina? É, da Bocaina. Mas aí eles não moram em Congonhal, Lucas? Eles moram em Congonhal. Não, eles moram em Congonhal, Silvio. Não é, em Congonhal, não é, o Zé Luiz? É, Congonhal, Silvio. Olha só que coisa, hein? Ô, Edivaldo Moreninha, seus preguiçosos. Ah, só sei saber de cantar, nem de ouvir a rádio. Ah, credo. Ah, vamos tocar as canções, então. Vai, até amanhã, Silvio. Até amanhã, Luca. Um abraço, Zé Luiz. Edils. Educativa Univaz. Tocou. É muito bom. Alegria. Da vida. A saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro o companheiro. Sem uma cena ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal. Esse moreno, no Sempre ouvindo. E eu adoro tocar. Colégio João Paulo II informa a hora certa. 8:03. Agora, na Educativa Univaz, notícia da hora. Notícia da hora, você sempre bem informado. O cenário é inaceitável na rodovia MG-179, que liga Pouso Alegre a Alfenas. Trechos fresados há semanas, abandonados pela empreiteira do governo, zero sinalização, buracos perigosos e dois acidentes graves recentes. À noite, o risco é ainda maior. Motoristas trafegam às cegas. O deputado federal Rafael Simões cobra do governo do estado melhorias urgentes. Vamos ouvir. Já perdemos uma vida aqui e na semana agora também um grave acidente com 5 feridos. É, pessoal. É certo que todo mundo quer uma rodovia bem cuidada. Ninguém quer andar numa rodovia cheia de buraco. Eu estou aqui andando na MG-179, que vai de Pouso Alegre até Alfenas. E o que aconteceu? O governo do estado, através de alguma empreiteira, veio aqui e fresou alguns pedaços. Isso semana retrasada. E depois sumiu, a empreiteira sumiu. Deixou aqui no chão os carros. Numa dificuldade muito grande, já tivemos 2 acidentes graves aqui na rodovia e nada de sinalização, zero sinalização. Nós estamos no final da tarde, a coisa já está começando a ficar difícil. À noite ninguém enxerga nada, não sabe aonde é que está andando. Isso é uma vergonha. É necessário que pelo menos venham aqui e sinalizem. Nós queremos estrada boa, mas não pode fazer isso que está sendo feito. Isso aqui não tem cabimento. Então eu quero que as autoridades competentes tomem as devidas providências, até porque já perdemos uma vida aqui e na semana agora também um grave acidente com 5 feridos. Governo, olhe por nós aqui do sul de Minas. Notícia da hora, você sempre bem informado. Notícia da hora, de volta a qualquer momento na programação. Hospital das Clínicas Samuel Libânio informa a hora certa. 8:05. Pediu! Educativa Univaz. Tocou! manda seu áudio que a gente atende, viu? Mas quem tá falando, hein? Alô, bom dia, Lucas Silveira e Silvio Santos. Bom dia, Vânia. Ligada aqui no Fátima 1. Agora né? Sim, melhorou. E gostaria de deixar um abraço pro Luiz Carlos. Alô, Luiz Carlos. Pra Giovana, pra Rita, pro Poeta Carlos. Castelo, João Elias, Arlinda, Renilda. Aliás, cadê a Arlinda? Cadê a Arlinda, Silvio Santos? Ficou muito feia. O que tu fizesse pra Arlinda? Tu fica assim, espantando os ouvintes. Tu espantasse a Arlinda, tu espantasse a Rita. Isso mesmo, não é de Deus, mano. Né? Olha, rindo até para o ano. Hoje gostaria de ouvir Leandro e Leonardo, Pense em Mim. Ofereço a todos que ouvem a Univaz FM. E já é quinta-feira outra vez e dentro de instantes já estaremos preparados para o final de semana. Um abraço a todos, com muita preguiça, só para variar, não tô podendo, ok? Olha só, Vânia Rocha, vou dar uma dica para você que tem essas preguiças aí que são impregnadas. Uma dica boa para você é ao acordar logo cedo, você, antes de ligar essa estação, você ouve uma música do uma música romântica. Ué, uma música romântica, não veio cantor na minha mente agora. Mas depois você usa um trio. Tem o trio Parada Dura e tem o trio difícil de ouvir. Você põe esse aí. Você sabe qual que é. Pediu! Educativa Univaz. Tocou! Pense na importância. Eu não entendi, viu, Silvio? Essa eu não entendi. Causou. É uma piada interna. Só eu e a Vânia Rocha sabemos. Janeiro de 1990. Esta música alcançou a venda de quase 3 milhões de CDs. E se tornou um dos maiores hits sertanejos de todos os tempos. Leandro e Leonardo. Pense em Mim. Pensa em qual rádio? Clássico. Educativa Univaz. Você fica pensando nele, em vez de você viver chorando por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Yeah. Olha só, você fique ligado aqui nessa estação, porque daqui a pouco eu volto, viu? Qual o problema? Educativa Univaz. Problema nenhum. Com o rádio, você nunca tá sozinho. Ele te faz companhia no trânsito, no trabalho, em casa, onde você estiver. O rádio te conecta sempre com o que está acontecendo na sua região. Só ele te oferece conteúdo de qualidade, de credibilidade, com notícias da sua região. Rádio, seu companheiro aonde quer que você esteja. Uma campanha Amirt e do CERT-MG. Agora, a Rádio Educativa Univaz está ainda mais perto de você. Em qualquer lugar do mundo, basta dizer: Alexa, ouvir Rádio Univaz Pouso Alegre. Ok, ótima escolha. Tocando Rádio Educativa Univaz de Pouso Alegre. Agora é só aproveitar a melhor programação de rádio direto de Pouso Alegre. Música, informação, prestação de serviços e entretenimento a um comando de distância. Sintonize e curta Rádio Educativa Univaz. Conectando você ao que há de melhor. Educativa Univaz. Chegou a sua chance de dar um novo rumo à sua carreira com a Univaz. Faça a sua segunda graduação em uma universidade que acredita no seu potencial. Na Univaz, você encontra ensino de qualidade, professores experientes e um ambiente que impulsiona o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Inscreva-se até 1º de agosto pelo site. univaz.edu.br/vestibular. univaz.edu.br/vestibular. Dúvidas? Fale com a gente. 359-8846-5819. Univaz. Transformando vidas. Construindo futuros. Sejam bem-vindos ao Complexo Hospitalar Samuel Libânio. Inauguramos uma nova era na saúde regional, com excelência, compromisso e cuidado com nossa comunidade. O moderno Hospital Oncológico já está em funcionamento e, em breve, iniciaremos as obras do Hospital Materno Infantil Samuel Libânio. Assim, reafirmamos nossa missão de qualidade, inovação e humanização no atendimento. Complexo Hospitalar Samuel Libânio, cuidando de você e de quem você ama. Atenção, fiéis e comunidade de Pouso Alegre, de 28 de julho a 6 de agosto, participe da novena e festa do padroeiro de Pouso Alegre, Bom Jesus, na Catedral Metropolitana. Celebrações especiais de segunda a sexta, às 7 da noite, aos sábados e domingos, às 6 da tarde. E de 1º a 6 de agosto, aproveite a tradicional quermesse em frente à catedral, com barracas de comidas, bebidas e sorteio de brindes, sempre após as missas. Siga a paróquia do Bom Jesus nas redes sociais e fique por dentro de toda a programação. Venha viver esse momento de fé, devoção e confraternização. Apoio. Educativa Univaz. Atenção, torcida do Pouso Alegre Futebol Clube. No sábado, 26 de julho, às 4 da tarde, tem jogo no Manduzão. Vale classificação para a próxima fase. O Pouso Alegre Futebol Clube entra em campo contra a Água Santa. Marque na sua agenda. Dia 26 de julho, sábado, às 4 da tarde, no estádio do Manduzão. Traga a família, chame os amigos, vista o manto rubro-negro e venha torcer com a gente. Educativa Univaz. A rádio que apoia o esporte e compartilha com você a paixão pelo futebol. Juntos pelo Pouso Alegre Futebol Clube. Alô, alô! Alô, alô! Da Educativa Univaz. Mas olha só, mamãe deixou o áudio que a gente atende, viu? Mas quem tá falando, hein? Bom dia, meus amigos. Deus abençoe nosso dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio, meu amigo. Bom dia, Lucas Silveira. Bom Deus dia. Estamos indo lá para Espírito Santo Dourado. Opa, Rafael. Eu, Marquinhos, Zé. Deus abençoe seu dia, nosso dia para nós trabalhar. Oi? O Zé Galinha de São Paulo. Manda um abraço pro Zé Galinha de São Paulo. Estamos indo para Espírito Santo Dourado. Estamos indo para Espírito Santo Dourado trabalhar em nome de Jesus. Olha só, joga milho aí pro Marcelo Galinha. Ah, cacarejar, Marcelo Galinha. Vai lá pra praia. É! Olha só, seus preguiçosos. Olha só. Quanto de preguiçoso indo pra praia. Eles estão indo pro Espírito Santo, Silvio. Espírito Santo, Silvio. Achei que na praia. Da banda foi que tá com saudade da gente, que eles estão de volta aí na sintonia. E mandar um abraço então pro Marcos Alemão, pro Zé Galinha e pro Rafael, que tá ouvindo, né? Um abraço aí, meus amigos, indo pra Espírito Santo Dourado e ouvindo a nossa programação. Olha só, dirija com moderação. Dirija com moderação. Bom dia, bom dia, bom dia, Silvio Santo, Lucas Silveira, minha amiga Dona Renilda, meu amigo Jos Klaus Van Damme, lá de Londres. Ei, Joe Klaus, você que o Silvio Santo, vocês estão... Na disputa fudida com a Paulette. Desgramadinha. Boca suja, vai lavar sua boca com sabão. Detergente, olha só. Ô, Lucas, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Zé Luiz. Que é, Silvio? Pera aí, você. Tá que nem o Jovinho, mexendo comigo, né? Olha só. Vê como chama você idade de cavalo, cavalo sem. Mas sem né? Porra, cavalo sem. Ah, Silvio. Tá... Sai fora, hein? Sai fora, Silvio. A mulher pegou o bom celular. Bom dia pra você, né? A mulher pegou o celular dele. Vai pegar o celular do drone também. É, olha o drone já apareceu. O que será que o drone gravou agora? Vamos ouvir. O que será que esse drone tá falando hoje? Olha só, vai drone. Vai drone, vai drone. Libera o drone. Eu tô tentando, Silvio. Ô Lucas, bom dia aí pra você, bom dia pro Silvio aí, pra todos que estão ouvindo a rádio. Olha só, um grande abraço pra vocês aí, tchau, obrigado. Valeu, Guto. A rua é Rua Leonardo Timelo Rego, vê pra mim isso é perto de você aí, que a localização mandou aí, por favor. Olha só, acho que tá no seu amigo aí. É o Herbs que soltou de lá. Foi o Herbs que soltou de lá. Bom dia, Lucas. Ah, já falou demais. Vamos ouvir a Angélica. Pra vocês, um dia lindo, abençoado, igual vocês, que são esses anjos lindos, grandes locutores que entram nos nossos lares. Obrigado. Sorrisos. Lucas, hoje a música que eu quero ouvir hoje é de Gustavo Mioto e Ana Castelo, Princesa. E eu ofereço para vocês aí da rádio e para todos os ouvintes queridos que estão aí ligadinhos na programação maravilhosa. Na hora, minha amiga Angélica, vamos aproveitar que tu mandar um alô para nossa amiga Rosângela de Congonhal. Ela gostaria de ouvir a música Escrito nas Estrelas e tá mandando um bom dia para nós. Olha só, Rosângela, até que enfim você apareceu, hein, Rosângela? Você tá sumida. O que aconteceu? Confiscaram o seu rádio? Cuidado, hein? É! Pediu! Educativa Univaz! Tocou! Pra falar de amor, que tal Gustavo Mioto cantando com uma princesa? Ana Castela. E vai ser agora. O amor. Amor. Na Educativa Univaz. É lindo. Respira, não pira, me beija, me abraça. Deixa eu acalmar suas incertezas. Seu medo de amar é normal. Quem passou por aí te fez mal, mas passou. Eu vou fazer você acreditar no amor, princesa. Me ama, me experimenta de remédio pro teu medo. De 8 em 8 segundos te dou um beijo. Eu vou curar seu medo. Me fala onde é que tá doendo. Me mostra onde foi que machucou. Que eu vou soprar, beijar, beijar, te amar até curar a dor. machucou, que eu vou soprar, beijar, beijar, te amar até curar a dor. Respiro, não piro, te beijo. Mas passou. Eu vou fazer você acreditar no amor. Princesa, descansa, me ama. Me experimenta de remédio pro teu medo. De 8 em 8 segundos te dou um beijo. Eu vou curar seu medo. Me fala onde é que tá doendo. Me mostra onde foi que machucou. Pouso Alegre informa a hora certa. 8h26. Pediu! Educativa Univaz. Tocou! Manda seu áudio que a gente atende, viu? Mas quem tá falando, hein? Bom dia, Lucas. Bom dia. Prazer pra você. Ótimo, ótimo pra mamãe. Meu grito, por favor. Ela vai gritar aí? Pro Marisa, pro meu tio Paulo.

para onipotente fazer oração, que a minha querida esposa sarasse e salvasse a dona do meu coração. Nossa filhinha um dia escondida se trancou no quarto sem eu perceber. Com uma tesoura cortou totalmente seus lindos cabelos e veio nos ver. Sua mãe doente ficou tão nervosa, mas pra que fez isso? Quis ela saber. Mamãe só queria cortar meus cabelos pra ficar bonita igual a você. E graças à força do nosso amor e ao brilho tão lindo daqueles olhinhos, aquela doença ficou no passado. Foi só uma pedra em nosso caminho. Ao ver mãe e filha brincando felizes, às vezes me pego falando sozinho. Meu Deus, como pode caber tanto amor em um coração tão pequenininho? Você não mude de estação, viu? Porque daqui a pouco o Silvio Santos e o Lucas Silveira voltam, viu? É. Aproveita aí e manda um zap aí, pedindo sua música. Você é associado da CIPA. Venha estudar no Colégio Ângelo Pouso Alegre, Colégio Técnico João Paulo II e nos cursos de graduação e pós-graduação da Univaz. E tenha 20% de desconto nas mensalidades. Uma vantagem que o associado da CIPA tem. Informações 35-3449-8900. Acesse o site acipa.com.br. Apoio. O Hospital Samuel Libânio comunica que não pede doações em dinheiro para fazer exames. A direção do Hospital das Clínicas Samuel Libânio informa que, em hipótese alguma, utiliza de seus médicos para pedirem dinheiro ou transferências bancárias para realização de exames e procedimentos cirúrgicos. Isso é golpe. Esse tipo de ação vem atingindo familiares de pacientes internados no Hospital Samuel Libânio e chegou ao conhecimento da direção. O Hospital Samuel Libânio atende a região do sul de Minas. Se você for abordado em qualquer local da região por uma pessoa dizendo ao seu familiar que algum médico do hospital está pedindo dinheiro para custear os exames, é golpe. Ligue 190 e faça a denúncia. Pode também ligar para o hospital no telefone 35-3429-3200 e denunciar. A vocação te chama, a jornada te transforma. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina 2026 da Univaz, uma das instituições mais tradicionais do sul de Minas, com nota máxima no MEC e um curso que une excelência, prática e humanização desde o primeiro dia. Sonha em ser médico ou médica? Então agarre essa oportunidade de construir uma trajetória sólida, transformadora e com propósito. Inscreva-se para a prova tradicional até 15 de setembro ou para a entrada via Enem até 7 de novembro. Acesse agora univaz.edu.br/vestmed. univaz.edu.br/vestmed. Univaz, a vocação te chama, a jornada te transforma. Univaz. O evento esportivo mais esperado do ano tá chegando. É o Camping Day Univaz 2025. Um dia para mostrar o talento da sua equipe ou as suas habilidades nas modalidades solo, representar sua escola e viver uma experiência inesquecível com jovens de toda a região. Inscrições escolares abertas. Garanta a vaga da sua equipe agora mesmo. Inscrição para a sua escola é de graça. Ligue ou